gente. Prisioneiros do Arrocha. Portal do Arrocha. Tá tudo diferente, você já não me olha como antigamente. Essa dor só sente eu. De fato estou errado, mas não sou só culpado. Sua estupidez, sua insensatez. Eu sei, tá complicado a gente dar um tempo, mas não tem jeito não. Nossa situação já passou dos limites. Eu já tô vendo a hora da nossa relação ficar por aqui. Não chora. Tá tudo diferente, você já não me olha como antigamente. Essa dor só sente eu. De fato estou errado, mas não sou só culpado. Sua estupidez, sua insensatez. Eu sei, tá complicado a gente dar um tempo.